E aí, galerinha, você que tá ligado com a gente, hoje está Sem Atitude traz uma das grandes referências do cenário musical da nossa região. A gente vai falar hoje com Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, tudo bem, meu Tudo querido? bem, e aí? Prazer ter você com a gente aqui. Cara, queria que você, além de cantar pra gente hoje, contasse um pouco desse seu trabalho, né, que tá trazendo como música tema aí o Arrocha Rocha, que tá na boca da galera. Como é que foi produzir esse trabalho, cara? Então, na verdade, já faz um tempinho que saíram as músicas, né? Foram quatro músicas só, que eu gravei, na verdade, antes, que agora a gente vai sair um CD com 12, com 10, não sei. Mas foram quatro músicas e são todas as quatro são minhas. E eu gravei com o Fernando Baron, que é violonista do Luan Santana. Gravamos lá em Londrina e tá um trabalho bem legal, assim, as músicas são todas minhas. E é isso aí, Arrocha Rocha é a música de trabalho. Hoje, aonde você chega, a galera tem uma aceitação. Como é que você percebeu isso, teve essa visão antes? Como é que foi esse planejamento para chegar, a impactar a galera? Então, na verdade, faz 4 meses que eu tô cantando solo, né? Sertanejo solo. É, eu tinha uma dupla com meu primo, que era chamado Vitor e Gustavo. E eu tô preferindo a aceitação agora, cara, como cantor solo, assim, tá bem mais legal o trabalho. Eu tô preferindo como cantor solo agora. O show tá bem bacana, assim, bem pra cima. Tá sendo bacana. Se a galera que tá em casa quiser levar o Vitor Ferraz lá na boate, lá na festa, como é que faz? Então, tem que ligar no 97450872. 97450872. E tem todas as redes sociais também lá. Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo. Daqui a pouco você vai dar uma palhinha pra gente, mas eu queria que você falasse um pouco da sua visão de futuro com relação à sua vida profissional. Cara, essa vida de música é bem difícil, né? Assim, cada um tem um sonho, assim. Eu sou bem sonhador, assim. Quero sonho grande, assim, sabe? Quero, se Deus quiser, um dia cantar aí no Brasil inteiro, mas por enquanto é aqui mesmo em Friburgo, estamos saindo agora pro estado. Já fizemos alguns shows aí pela região. Se Deus quiser, agora a gente vai pegar o estado aí. Vamos ver como é que vai ser. Você compõe Então, também, Vitor? as músicas, as quatro que saíram agora são todas minhas. Como é que é o seu processo de composição? Tá lá na madrugada, acordou, aí tá com um bloquinho? Como é que é esse Não processo? é, eu já tentei fazer assim, mas não consigo. É, vem na hora. Assim. Eu falo para todo mundo assim que quando eu componho é um sentimento que eu não costumo sentir assim. É só na hora mesmo que escrevo. Surgiu, tem que parar tudo. É, e começo a escrever assim, não era para ser mesmo aí, mas aí quando pega assim aí sai, vai na hora assim, 10 minutinhos tá pronto. Seu lance é mais a questão romântica ou você tem uma visão mais de uma música de entretenimento? Mais ou menos assim, meio dividido, porque eu acho assim, o mercado tá bem assim, se falar direito, eu prefiro as músicas mais românticas, mas assim, não é muito o que o mercado tá hoje assim, mas aí eu É. tento misturar um Tem a pouco. questão comercial, fazer É, uma música mas aí pra é do vender. mesmo jeito, mas assim, quando você compõe, eu acho que não pode ser uma coisa forçada também. Eu acho assim. Então fica bem dividido assim. Eu prefiro as mais românticas, as mais antigas, mas o mercado não tá assim hoje, né? Pra gente fechar essa dinâmica, o Vitor Ferraz vai dar aquela palhinha pra gente, né? O Vamos que que você lá. vai mandar pra gente? Fazer a Rocha Rocha aí, a Então música de vamos lá. primeira música do CD. Você já me chamou, sei que sabe achar. No seu primeiro mole, sei que eu vou te pegar. Se você tiver parada, vem comigo, vem mexer. Aprovado o meu arrocha, nunca mais vai me esquecer. Se você me provocar, vou dar trabalho pra você. Vai ser mais que um asco, tu quer que eu vou fazer? Vou te pegar, chega pra cá, vou te beijar, cê vai pirar na rocha, vou beijar sua boca, te pegar, vou te agarrar, vamos encaixar, cê vai gostar na rocha, você vai ficar louca. Vitor Ferraz com a gente aqui no Estácio Atitude. Agora, Vitor, galera que tá começando agora. E eu tô começando. Não, mas você já tem uma estrada aí, já tá acostumado com essa coisa de apresentações. Mas aquele cara que tá em casa agora ouvindo, pô, tá dedilhando lá o violão, como é que ele faz? Que tipo de visão que ele tem que ter? Cara, eu acho muito difícil, assim, um cara que queira começar, assim, a cantar. Igual, assim, eu tive muita dificuldade de montar minha banda. Sempre agradeço muito a Deus por ter meus músicos e tal, por ter, assim, por poder cantar aí nos lugares. Porque se você não tiver uma banda, você não consegue cantar em qualquer lugar.